220355, controle de ciente. A princípio, eu avistei o último tráfego a 7 km. 7, estou no 076, obrigado. 3398, acione a identificação, chega da margem, desça para nível 050. Sandres 398, prossegue na chegada até Itapa, pois Itapa está autorizado, Serra Vitor 368 e completou a RNAV. Passageiro 2224 vai manter essa proa, 2, correção 340? Quanto antes de desvio, senhorita? Gente. Estou a 600 metros com 1076. 1076, tráfego avistado, posto autorizado, senhor, pista no zero, vento de 180 graus com 04 nós, pista no zero, molhada. Gente livre, pouso, pista 10, voo 0076. Controle Salvador 35559. Prossiga. Autoriza a proa de pelo. Autorizado, direto pelo, já no ideal de descida? Aguarde. Gente, aguardando. Ô Salvador, boa noite, é o TAN 3305. Prossiga, boa noite. Por gentileza, eu poderia confirmar a saída prevista para Recife? Pouca transição, Aru. Pucaru, muito obrigado. Pista próxima intersecção à direita, já me solo em 121, decimal 9. 219, após entrar, no 076, obrigado, Daniel. Tá com Mike, ótica, prossiga. 3305, confirme a sua rota, a 358. Aguarde. Mike, é com Oscar. Confirme, Michael Eco Oscar. Ah, após Aracaju, direto Recife. Tipo que eu lhe paguei a saída aqui, provável, mas depois eu observei que nosso plano de voo tá sem a rota. É, afirmativo. A gente tem aqui previsto Aron com a transição Zipar. Salvador, aqui é 6303. Ciente, tá 3305, vou verificar com o centro. Positivo. Nosso Salvador, 90-1076, livrou na época, não sei se foi. Livre táxi, a fé antes da Juliette. Poxa, né, 6303, autorizado para Guarulhos, nível 360, via peso. Zulu 10, bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5037. Copiou, Xaner 6303. Chamou o 6303, qual? Isso, eu paguei a cópia. Estão de táxi, por favor, tá na alfa. Alô, Centenário 6303? Paguei a cópia, recebeu? Negativo, não estava fora da frequência, 6303, agora sim, próprio para a cópia. Bono 076, gol na Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette, gol no 076. Mantenha a Juliette, 076. O Oceaner 6303 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5037. Autorizado com o Ford 360 nível, Guarulhos, Pezulu 10, Brigue, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, 13208, controle 5037, transforma, decola na 10, na Dael, Leda, Brigue. Controle? 208. Responda 5037. Confere, 5037, 208, ou 63 ou 308. Chame pronto para acionar. Parei. Com 076, autorizado ingresso, posição 02 do Pátio 1. Autorizado ingresso para 02, no 5515, reduza a velocidade para 210 nós. 210, reduzindo 5515. Centro 398, desça para 2500 pés, ajuste 10, 12, direto Serra Vitor 366, reporte estabilizado. TAN-3305? Siga TAN-3305, Salvador. Eu chequei com centro e sua rota é normal mesmo, upper IS 58. Upper IS 58, positivo. Então seria... permanente então, Pucaracaju, confere? Afirma, Puca, Aru. Puca, Aru, ok. Paguei o transponder, está 3305. O senhor ainda não informou a cópia, estou pronto para a cópia, prossiga. Recife 330, autorizado na Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aru, curva esquerda após decolagem. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5046. Confirme sua torre, por gentileza. 118.95. Gente, é autorizado Aracaju, perdão, Recife, nível 330, é para Napucaru, curva esquerda pós, 1208 é o controle e 5046 transponder, então 3335. Correto, chame pronto para acionar. Chamará. estacionamento Gol 9287. Gol 9287, portão 08. Autorizado, chama o tráfico táxi. Mais táxi 9287. Trip 5515 para o localizador, esquerda 180. 180, 5515. Trip 5515, segue tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas, 1-2-3-1 nota. Gente, como número 2, está visual com tráfego. São 3398, completo de aproximação, chame torre 1895. IP 5515, esquerda 160, reporte estabilizado. 160, reportará estabilizado. Salvador é o T3398, estabilizado, RNAV, visual já. Pelos 13398, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, check trem, senhor. Baixado, travado. 13398, tem pouso autorizado na pista 10, o vento de 150 graus com 04 nós, pista 10 molhada. 3398. Trip 5515 estabilizado. Trip 5515, chame torre 1895. 1895, grato, boa noite. Boa. 62 a bordo, 3 horas e 56 de autonomia, alternando Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera no 0, Gol 9287. Via Índia e Alfa. Para 10, 9287. Táxi via Índia e Alfa. Está para nível de voo 050, foi direto em Itapa. Autorizado 040 para desvios, o TAM 31178. Mike York, controle. Você não escuta? Confirma a proa. Com proa da rotatória. Sim, chame agora a torre 1895, Eco Mike York. 1895 chamará Eco Mike York. Controle de Salvador, boa noite, o Xanair 6224, cliente da Bravo. Xanair 6224, tem identificação, chegada a mão, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-2. 12, na chegada MAN, descendo 4.000, 6224. Então, Eco Mike Oscar. Eco Mike Oscar, mantenha a espera no setor norte, senhor. Aguarde para autorização de ingresso na pista 7, Eco Mike Oscar. Ok, vai aguardar, setor norte, Mike Oscar, você visual com a aeronave na final. Com 3398, no solo 57, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9. Solo 3398. Salvador, é o TAN 3398, livre táxi agora à direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Oi, Mike, você vai fazer um 360 para a esquerda. Obrigado, Oscar. 5515, cheque trem, pouso autorizado na pista 10, o vento de 130 graus com 04 nós. Autorizado, está baixado e travado, 5515. Comando do ponto de espera da 10, está pronto, voo no 9287. 9287, transferência para a torre, 118, decimal 95. 8-9-5. Oi, Salvador, boa noite, voo 9287, está próximo do ponto de espera, está pronto. Boa noite, 9287, mantém o ponto de espera. Lateral, ponto de espera, 9287, visual com para o lateral. Gente, após a passagem do tráfego de pouso, mantém pista no zero, gol 9287. Cliente, 9287, após a passagem, tráfego, mantém no 1-0. Confirma o vento para o 5515. 5515, vento variável, agora com 3 nós, presente 130 graus com 03 nós. Cliente. Oi, autorizo o Eco Mike Oscar, a linha 107 após o pouso. Confirmo, Eco Mike Oscar da presente, tem pouso autorizado na cabeceira 17. O vento é variável com 3 nós, agora 120 graus com 03 nós, ajuste padrão. E 3 ajustado, Eco Mike Oscar. Vendo posição, 3, 3, 3. Autorizado ingresso para o portão 08, tá 3398. Esquerda, parte para 08, 3398. Solo Salvador, voo 1074, gente da Charlie, autorização Guarulhos. Voo 1074, aguarde cópia. Na escuta, obrigado. Escuta final. Tim Oscar, livre pouso na pista no 7, chame no solo controlado, Eco Mike Oscar. Já tu vai chamar, vai livrar na primeira aqui na pata ou Eco Mike Oscar? Trip 5515, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Time, a posição do estacionamento do 5515. Trip 5515, livre táxi via Kilo, posição 04 do PAD 3. Taxi 2 Kilo para 04 no pátio 300. É, solicita manter a proa, temos uma formação ali, é, ligeiramente à nossa esquerda. Entre na decolagem da 10 Gol 9287. Mike Roski, considere seu solo aos 01, livre táxi, estacionar frequência livre, confirme somente seu pátio. Frequência livre, bom descanso, Oscar. Controle Salvador 6224, Janete. Prossiga. Poderia após a van voar mais 10 milhas, bater a proa após curva esquerda na proa de Duna? Afirmativo. Graças. Salvador, o TAN 3178 solicita a proa do Sierra Vista 366 e LL Vista. Controle Gol 9287. O Gené 6224 tem condições para descida no 070, 6224. Para descida no 070, 6224. TAN 3178, voe pro do Serra Vito 368, posição 366, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2013, Serra Vito 366, poderá quando pronto, puxa no 1074. Magnética 070 de Simbra. Limitado pela 070 de Simbra, mantenha a proa 6224. Atinge o 70. Afirmativo. Mantenha o nível 070 e informa o tráfego convergindo da direita para a esquerda, 13 milhas, passando 070 em descida para 2000 pés, no Airbus 320. Pênalti que é 6224. 6224, reduza para 2309. Reduzindo 2309, 6224. Meia 224 já tem condições de voadona. Gente, 6224, mantenha presente proa, é o número 2 na aproximação, o tráfego anteriormente informado, agora número 1. Afirmativo, mantenha proa, 6224. O 9287, controle? 9287 na escuta. Ok, chamei pra ver se estava na escuta. Suba ao 360, saída da EL, proa de Libra. CS, saída da EL, ascensão 360, Gol 9287. Confirme a proa, por favor. Direto Libra. Direto Libra, Gol 9287. TAN 3300, chamou o solo? Afirmativo. Quando é que viu o solo, reporte para táxi, o TAN 3300, circulou o portão do 612. Quando para táxi, o 3300. Do uísque para o TAN 3178, Salvador. Sim, para Salvador. TAN 3178, está autorizado e ILS nessa proa? Afirmativo, 3178. Ok, reportaremos estabilizado da 3177. O Xené 6224 desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3, reduza para 2009. reduzindo 2009, descendo 3.000 pés. Mantendo a proa 6224. É 224, curve à esquerda, proa 060. Esquerda 060, 6224. Prossiga a sala 6303. Já começou o put? Partindo, estamos iniciando o put, 6303, confirme. Autorizado, é. Chanel 6224, lista para 2.000 pés, nessa proa está autorizada LS, reporte estabilizado. 2.000 pés descendo, está autorizado em LS, formará estabilizado da 2.000. Controle Salvador Gol 2.87, informa necessita 10.000 à direita da rota. Próxima posição, Leila. Gente, chame o centro Recife, 125, Uno Alterne, 13325, informe dos desvios do Gol 9287. 251, 3325, grato, Gol 9287. Estabilizou na ILS, está 3178. Chame torre 118 decimal 95, está 3178. 895, boa noite. Boa noite. Bom, Salvador, o Xenero 6303 para o táxi, sobre 166 bordo, 3 horas e 45 de autonomia, o Bernardo Galeão. O Xenero 6303, autoriza táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chamar a torre, em 18.95, o ajuste 10.13. Autorizado via Índia, no ponto de espera da 10, com a torre, 18.95, 1013 no ajuste, o Xenero 6303. Xenero 6303, bom, bom. Obrigado, bom trabalho. Bom, gol 904, 9041. Gol 9041, na aguarde para o puxo. Não, não é aguardar para o puxo. A senhora poderia, por gentileza, acionar a Polícia Federal para ver. Nós estamos com um passageiro aqui pequeno problema a bordo. Já tentou agredir um dos nossos tripulantes e eu gostaria da presença. Gol 9041, já estamos procedendo para gentileza, aguarde alguns instantes. Ok, obrigado. Salvador, o 3305 acionado, 179, 240, alterna Natal para o táxi. 179, 240, alterna Natal, confirma? Confirmado. São 3305, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera chamar a torre, em